Louca de whisky de gus de marola, essa menina hoje tá bem legal. Louca de whisky de gus de marola, essa menina hoje tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau, caralho. Breca novinha do grau, breca novinha do grau. Breca novinha do grau, poucas ideias, malucão. Breca, breca, breca, breca, breca, breca. Tugu tchá, tugu tchá, tugu tchá, tchá. Breca novinha do grau, breca novinha do grau. Breca novinha do grau, quero groove, quero groove, quero. Louca de uísque de gus de marola, essa menina hoje tá bem legal. Louca de uísque de gus de marola, essa menina hoje tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal, tá maneiro. 5 milhões no YouTube. Breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau, caralho. Breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau. Na pouca bala, malucão. Breca, breca, breca, breca, breca, breca, breca, breca. Breca, breca, breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau, tugu tugu tchá tchá.